chamava Melena, porque sempre era domingo, apeava num bulicho, dava Deus ao bulicheiro, já pedia uma pura e umas palhas pro palheiro. Namoro de sítio só era os domingos, não é que nem os namoros de hoje, que o índio velho namora todo dia de semana e até mora com o sogro já. Virava canha nos queixos, já me olhavam com espanto, pedia mais uma pura, deixava paga pro santo, já montava a cavalo pra uma estância do seu Bento. Saía cortando a estrada, dando rédea ao pensamento. Quando o gerro velho montava a cavalo, só saía pensando naquilo, no casamento, é claro. 10:30 eu chegava, a prenda abria o portão, o sogro me recebia, alegre estendendo a mão. Vá piando, companheiro, desencine no galpão, e depois passe pra dentro pra tomar um chimarrão. Logo que o gerro chegava, o sogro velho, gente buena, dizia: passe pra dentro, companheiro, larga a égua no potreiro. E a sogra dava as boas-vindas. Ai, que alegria! Vem entrando, meu gerro, a casa é nossa. Meio-dia no almoço, um churrasco de patrão, me convidavam pra mesa com toda satisfação. De tarde ia pra sala, a sogra o doce servia, cafezinho não demora, já o sogro prevenia. Depois daquele mundo de carne no churrasco, o sogro velho dizia: agora pode pensar o namoro, tio velho, mas lá na sala. E olha os modos. E a sogra velha, em seguida, já se preparando, começava a servir os doces alegre. Já vou indo. E lá vinha a sogra velha com uma tigela de sagu, vinha doce de leite, doce de gila, docinho seco, então, pá, um horror. Merengue, branquinho, negrinho, pé de moleque, aliás, pé de moleque com pouco amendoim. É, é verdade. Senão o gerro velho ficava muito nervoso, perigava querer ir embora. Lá pelas tantas daquele mundo de doce, o gerro dizia: minha sogra, coisa engraçada. Que houve? Não acredito, tá passando mal? Vamos fazer o seguinte: o senhor frouxa a guaiaca, lá no fundo, perto do pé da laranjeira, cuidado, mas o cachorro tá amarrado, não tem problema. Não, não era nada disso, não. Eu só ia dizer pra senhora, sim, que seus doces estão melhor até que os da minha mãe. Isso antes do casamento é tudo assim. Depois que casa, sogra não é parente, é castigo. A tarde inteira ficava fazendo planos com a prenda, de um dia nos casarmos e morarmos na fazenda. Volta e meia sem aviso, na sala o sogro entrava, pra falar de qualquer coisa, sobre o tempo perguntava. Depois disso a sogra pedia licença pra mó de lavar a louça. Com licença, meu genro, meu velho vai tirar uma cesta e eu vou lavar a louça. E lá se ia a sogra velha pra cozinha faceira. Enquanto isso, o genro velho, pela primeira vez, pegava na mão da prenda. Ficava mais ou menos uma meia hora de mão dada, só pensando em que conversar. Lá pelas tantas de supetão, ele dizia: a moça reparou que eu tô de bota nova? Já. Credo, como é peludo e que cano comprido. Vendo que tava agradando, o gerro velho deu de mão por trás, assim, do sofá. E quando encostou os dedos no ombro da prenda, perguntou: a moça tá gostando? Tô adorando, tá me dando uma cosca. Sai, vai arrebentar meu corpinho. Enquanto isso, lá na cozinha, a sogra lavando a louça cantava alegre os sucessos do momento. O que você não passará? Mesmo se misturar, que tu casa tem que ter. Minha amiga, que é a mulher. E com essa cantoria toda acordava o sogro velho, que ia lá na sala e dava uma tossida bem forte e dizia: mas será que chove, meu genro? Se chove eu não sei, mas eu sou índio velho prevenido. Trouxe o guarda-chuva, deixei armado na porta. Mas vai botar essa coisa armada lá pra fora, xe. Quando ia escurecendo, da prenda eu me despedia, dando um beijo escondido, aos velhos agradecia, encilhava o meu cavalo, saía num trote.